meu coração. Viveu, sofreu, quase morreu no inferno da recordação, no inferno de uma saudade da noite de felicidade, noite que o enganou, depois passou. Sinto hoje perguntar por que insisto em procurar a dama que me fez vibrar pelo salão. Esta dama que eu amei num vestido de tão viva dor, e no fim vestiu a minha vida de dor. Dança no ar a ilusão que eu sentia no teu beijo, mulher fantasia. Mas sai, some-se-me e não me tortura assim, meu amor. Faz a lua dormir, manda o sol despertar. Deixa o meu coração descansar. Ai, ai, sorri-me, não me tortura assim, meu amor. Faz a lua dormir, manda o sol despertar. Deixa o meu coração descansar.